9962, autorizado para Recife, conforme rota do plano de voo, nível 390. Após a decolagem, curva esquerda, saída pouca transição Aracaju. O controle Salvador, 199.35, torre 18.95, transponda 5401. Do Recife, nível 390, conforme rota do plano. Decolagem pista 10, curva esquerda, Fuca, Aracaju. Controle 1935, torre 1895, código 5401. Voo 19, voo 9962. Protejamento correto, chama pronto para acionar. Chama pronto. Sinal do procedimento, ele é TechSuite. Pista 10, reposto no localizador. Então, isso vai reportar no localizador, está 3170. 1972, chame torre 1985. 7895, uma boa noite. Azul 2713, desça 3 mil pés. 2713, 3 mil pés, 1097. Gol 1972, boa noite. Livre pouso, pista no zero, vento no 40 graus, com 4 nós. Livre pouso, voo no 972. Azul 1703, correção 1703. Azul 1703, confirmem. Pode reduzir mais, senhorita? Negativo, azul 1703, desça 2.000 pés, livre de LS X-ray, reposta no localizador. Ok, então está mantendo 200. A voa Letona está presente. Isso é para a rota lá estabilizada. No localizador do procedimento antigo, obrigado. Alô, localizador, 103.070. Zona 70, torre 1, nono 8, décimo 95. Obrigado, boa noite. Salvador Azul 4959, está pronto para posicionamento, posição 4, passe 3. Autorizado, estamos a escutar. Mara Azul 4959. Oi Salvador, boa noite, TAM 3170, final da 10. TAM 3170, boa noite. Continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando 3170. Nós 72, Salvador 28, direita 1211. Direita 2211. Salvador, boa noite, voo 972, livre táxi, posição 09, parte 1, voo 972. 09, parte 1, 972. 2703, estabilizado, capa vista. Aviso 2703, chame torre 198, decimal 95. 1895, obrigado, uma boa noite e um bom trabalho a todos aí, uma boa semana. Igualmente. Já pronto para a polícia da canal. Voo 9962, portão 06, aguarde autorização para o posto. Aguarde autorização. Salvador, boa noite, Azul 2703, estabilizado, capa vista. Azul 2703, boa noite, continua aproximação, aguardando pista livre. Continua aguardando pista livre, 2703, baixado e travado. Direita 1211. Boa noite. Azul 2703, vento 130 graus, com 4 nós, livre pouso, pista no zero. Livre pouso 2703, só confirmando o vento, por gentileza. 130 graus, com 4 nós. Ciente, obrigado. Via India Alfa, ponto de espera no zero. Taxi, India Alfa, ponto de espera, já no zero. Chama torre, 3295, confirma. Constante, o Gol 1972. 972. Perceba 972. Confirme a sua posição. É bate 1 da posição 09. Continue no táxi até o 09. Fala, boa, eu quero precisar no 70. Gol 9962, continue, livre táxi, ponto de espera, pista 1 a 0. Assim, tá só autorizado por pushback, acionamento, Gol 9962. Pushback, acionamento, 06, chame pronto. Chame pronto para o táxi. Paulo, tá 3170. Aguarde. Azul 4959, é a torre. Diga o som, mantém a posição. Tá, pode dar pra ele manter a posição. Azul 4959, bate 3. Você havia chamado pro táxi, Azul 4959? Já havia liberado pelo senhor mesmo. Rolado. Confirma, só. Tem a posição, Azul 4959. Tá mantendo. Solo 3170. Can 3170, continue no táxi, mantém a posição antes da taxiway Juliette. Antes da Juliette, 3170. 4959, reautorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10. Autorizado o táxi para o teu ponto de espera da 10, Azul 4959. Confirme POB, autonomia alternativa. 3 horas e meia de autonomia, 57, é o POB alternativo Aracaju. Gente, Aracaju 57, 3 horas e 30 de autonomia. De número 11. Gente da informação, chave, e solicito autorização para João Pessoa, por gentileza. Mensagem chegou incompleta, confirme para o sol. É o 9240 da informação, Charlie, está na posição de número 11, cordial. Gente, aguarde autorização de tráfego. Salve Salvador, Azul 2713, livrou. Azul 2713, livre táxi via Alfa Kilo, posição 4 Lima, parte 3. Alfa Filho, até a posição 4 Lima, no bate 3, azul 2, 7, 1, 3. Da Juliette, 3, 1, 7, 0. Gente, mantém a posição. Mantém. Azul 4959 autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. Autorizado alinhar e manter 1-0, azul 4959. 99621, 18 alterna. Natal. Natal, 3 horas e 6. Autorizado táxi via Indy Alfa, ponto de espera, pistão 0. Voo 9962. Indy Alfa, voo 9962. Indy Alfa, voo 4959, circulante 3 horas, pistão 0, vento no 4 0 graus, 4 nós. Cidade Colégio, para o 4159. 9240, solo Salvador. Estamos prontos para o curso, seria a previsão do, da cópia? Um minuto. Muito obrigado. Na 3170, autorizado ingresso, portão 06. 06, boa noite. Torrigo 9962, quanto para a pistão no 0? 9962, bom dia, alinhar e manter a cabeceira no 0. E mantenha no 0, voo 9962. Após a colagem, saída pouca, transição de par. Controle 19.35, torre 18.95, transponda 5403. 30 está aprovado, volta do plano, decola perfil pouca, com transições de par. 19.35, controle Salvador, 18.95, torre 5403, é o transponder. Até 9240, está pronto para o pushback e acionamento na posição de número 11. Pushback em coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi, está 9240. Ordena a resposta a táxi, está 9240. 238, chame agora o controle em 119.35, boa viagem. 19.35, grato. 0.07. Salvador, o Corrigindo, o som está 9240? Está 9240, solo Salvador. No nosso plano aqui é a Zulu 17 e passaria completamente da rota. Direto coral para o Azul 4959. Subindo para o 80 também. Prossiga. O aeródromo está com a pista de Unotang, a parte de fechamento, a pista 1028. Aguarde o esquema aqui uniforme. Yankee, uniforme afirmativo, a pista irá fechar a partir das 4h15 devido a desborrachamento. O estacionamento é uma fechando ao 17, mas permanece aberto, operativo ali. Afirmativo, Yankee, uniforme. Salvador, que a pista está devido a más condições do tempo, que a pista no set só opera com visual. Como operando visual. Ok, obrigado. Colavo 962, decolou 42, controle 1935, boa viagem. Obrigado, 1935, vai chamar. Controle Salvador, um gol. 9962. Bom, 9962, submantenha nível de voo 390, via saída PUCA, coloque o código 5401, uniforme que receba somente seu alvo primário. 240 solicita o táxi com 178 a bordo, autonomia de 2 horas e 45, alternando Maceió. Autorizado táxi, até o ponto de espera, pistão na zero, quando na taxiway Índia, torre 18.95, TAN 9240. Então o TAN 9240 vai pelo pátio e Índia, ponto de espera vai chamar a torre em 18.95, 9240 TAN. Azul 4959, controle. Só escuta, senhorita, 4959. Eu já acabo de nos afirmar que o teto está 4 mil pés. Ele é os 4 mil pés, senhorita, confirma? Afirmativo. Tá ok. Queria confirmar seu procedimento 102 GNSS está operacional, senhorita, para nós? Qual procedimento? GNSS 112. GNSS 112, iremos confirmar agora. Ok, da pista 11. Tank uniforme, deixa 2 mil pés, livre LS, X-Way, pista 10, reforço no localizador. 2 mil, livre LS, um ala localizador, esquece de Rota 959, Deus acabou de nos afirmar que está operacional o procedimento, porém somente com teto acima de 5 mil pés acima. 4959, copiou? Se ama, você ficamos tão assim que eu não consegui te responder. Ok, vamos tentar ver com a companhia dele já, agradecido, já ficou te chamo, Doriba. Salvador, cordial, 9240 da TAM, ponto de espera da 10, tá pronto. Da 9240, autorizado a linha e decolar pista 10, vento 130 graus, 5 nós. A linha decola da pista 10, tá 9240. Até o retorno, 924 da TAM. 9962, Recife, 125, decimal 45. 1-2-5-4-5, vai chamar 9962. Cúlios, conforme rota do plano, nível 360. Após decolagem, curva direita, saída da Elbreda após Mótiva. Controle 119.35, torre 18.95, transponda 5405. Pegou 9963, está autorizado Guarulhos, 360, peso 10, decola pistão 0, curva direita da Elbreda. Controle 119.35, transponda 5405. Botejamento correto, chame pronto para tirar. Chamar. Salvador, boa noite, 1-4-2-2-0, 4-2-2-0. Sua identificação na proa de ITAP, desça nível de voo 050. 2 de ITAP, desça nível 050, 4-2-0. Salvador, mas aí só para confirmar para o voo 9963, é da EU, Leda, Mótiva, é isso? Afirmo, da EU, Leda, Mótiva. Mótiva intercepta Zulu 10, AP Zulu 10. Ok, obrigado. Romeu Lima, Lima Alfa, sua identificação, contato radar, no nível de voo 090, afastado em 8, 2 milhas, foi na proa de TAB para a chegada a Mari, reposto em 0 de vocês. Localizador, isso é sempre forte. Uniforme completo final do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. Ok, bom dia. Torre Whisky, Yankee Uniforme. Visual, localizador, solicito prosseguir para base para 17. Whisky, Yankee Uniforme, bom dia. Plano cancelado 5-4, autorizado por baixo esquerda, base pela direita 97. Reporte nacional da 97, o Whisky Yankee Uniforme. Chamaram a final 97, o Whisky Yankee Uniforme. É o 9240, vou na proa do Juliette, papá 363, e chame Recife em 125.45. Juliette, papá 363, e Recife agora 12545, agradece muito, senhorita, tenha um bom trabalho, 9240 da TAM. Sim, está 9240. Azul 4959, controle? Tudo escuta, controle. Azul. César acaba de nos informar que o campo Fernando Visual com 7 mil metros. Eu Azul 4959, chame Leuza presente na frequência 120.1 no serviço radar terminado e solicite descida. Canal 201, grato, boa noite, bom dia. Avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento 120 graus, 4 nós. Após o pouso, qual o pátio? O pátio 5, aerostático, ou MTA. Tempo uniforme, solo 58, deck autorizado, a livrar, estacionar, parte 5, de passeriva. Boa noite. Até 4 mil pés, ajustado no 07. Azul 4220, deixa 2 mil pés, ajustado no 07. Veja pés no 07, para 20. 4220, livre LF X-Ray, reposto no localizador. Livre LF X-Ray, azul 4220. Bravo 2, acione identificação, autorizado descida nível de voo 080 na proa de TAP. Acionamento no 049963. O 9963 autorizado, chame pronto pro táxi. Tomara para o táxi. Localizador, pistola 0, azul 4220. Azul 4220, complete final do procedimento, chame a torre 1 no 8, decimal 95. Torre 295, 4220, boa noite. Torre Fortaleza, boa noite, azul 4220, estabilizado em LS X-Ray, pistola 0. Voo 9963. Índio Alfa, torre 118-95-993. Pouso, autorizado, pouso na pista 90, vento no 60 graus, 99. Gente da pista, livre pouso, pista 0. O 02 reautorizado descida nível de voo 070. Salvador, bom dia, voo 9963, com a espera do 10 pronto. Bom dia, 9963, mantenha o ponto de espera. Tá certo. 2 Rui Duna. Tá Romeu Lima, Lima Alfa, sob Vitor, curva esquerda, abriu a 060, limitado pelo curso localizador. Sul 02, desça 2.000 pés, ajustado 1.097. Colímpio 02, autoriza 2.000 pés, ajuste 1.097. Lima Lima Alfa, reautorizado descida 3.000 pés. Para 3.000, Lima Alfa. O 9963, autorizado a linhar e manter a pista na zero. Ali mantém a pista no zero, 9963. Azul 4220, solo 09, direita 121, decimal 1 no solo. Direita solo 21, 4220. O 9963, ao alinhar, decolagem autorizada, pista na 0, vento 170 graus, 7 nós. Aline, cola sistema 09963. O20, livre táxi, Bia Alfa e Kilo, posição 4 Romeu, parte 3. Azul 420, livre táxi, Bia Alfa e Kilo, para a posição 4 Romeu, parte 3. O 9963 decolou aos 1-1, chegou agora o controle em 1-9-3-5, 1935, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, voo 9963, passa 1700, Israel, Leda Montiva. Voo 9963, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 360 via saída da El, corrigindo, voo direto Leda. Autorizado direto Leda, subindo ao 360, voo 9963 e quando possível para de Montiva. Lima Alfa, seu novo limite é aquele Mike 1-1-0, Salvador. Aquele Mike 1-1-0, Salvador, Lima Alfa. Pedindo de Índia Serra, 1-1-0 de Índia Serra. O 2 é autorizado no final do procedimento, reposto no localizador. Olhei para o 02, reportará localizado no localizador. Conselho, seria possível para o Edmonte, você subiu o 9963? O 9963, aguarde na proa de... Dele iremos coordenar. Aguardando o 9963, obrigado. Nove nove meia três, vou na proa de Motiva. Motiva, meia três. Uma Lima Alfa, desça 2000 pés para interceptar o curso localizador, curva direita na proa 120. Para 2000, curva direita 120, para interceptar o curso localizador, Lima Alfa. Salvador, Nipo 02, localizado no localizador. Nipo 02, completado o procedimento, torre 198, decimal 95. Olimpus 02. Olimpus 02, bom dia, ajuste na 097, curso autorizado, pista no 0, vento 180 graus, 4 nós. Ok, autorizado pouso, Olimpus 02. E uma alfa interceptou o localizador. 2000. Alfa, torre 1 no 8.95. Torre de Alfa. Bordô, Lima, Lima Alfa. Bom dia, Lima, Lima Alfa. 1017 no ajuste. Terceira pouso no 0 ou no 7? Conselho reto. 180 com 4. Faz a passagem do externo, cancelo e pulso visual 997, uma curva pela direita, ok? Gente, então reporte para o cancelamento Lima Animal. Após o pouso, qual parte? É o 45 aerostar, Lima Animal. Gente. Torre Lima Alfa, passou externo. Plantões visuais para o cancelamento e o pouso na 197, uma base pela direita. Teste Lima Lima Alfa, plano modificado 18, autorizado para a esquerda, base pela direita 97, ponte curto final. Torre Lima Alfa. Solo 18, livre à direita, taxi Eco, taxi de Alfa, chame novamente na Delta para o cruzamento. É, passa um pouquinho aí, pode livrar na foto.